confiro-lhes o grau de bacharéis em tretas. Tretas, tretas, tretas, tretas. Academia Brasileira de Tretas. Academia Brasileira de Tretas. Academia Brasileira de Tretas. Aham, e sejam todos bem-vindos à Academia Brasileira de Tretas, o podcast dedicado ao achincalhamento da vida moderna e a destruir o Brazilian Way of Life. Aquele que é dos mais blasés, aquelas coisinhas nhenhenhés e tal. E esse espaço aqui é onde o mote é única e exclusivamente desmascarar alguns dogmas, fazer desabafos sobre a real necessidade de algumas coisas. E o principal que é escrachar com tudo isso da maneira mais amaldiçoada possível. É, estamos cá, eu e meu comparsa Walter Rezende, aqui, né, Walter? Aqui, sobrevivemos à Vila Madalena, né, Alexandre? Sobrevivemos à Vila Madalena. E o palpite que você deu... Eu fui cobrado, né? Fui cobrado nessa semana aí. O ouvinte falou assim, chutou bem, hein, cara? É verdade, né, Wilson, seu canalha? Então, hoje não empurraremos nada goela abaixo da gente, porque ainda estamos nos recuperando, né? Minha voz, como vocês podem perceber, não está das melhores. A minha garganta ainda está apodrecida. Merda. Toma um bourbon. É, eu acho que vai ser o jeito daqui. Tem aqui, a pouco. Ó, na prateleira. É o lance de ficar velho, né? Mas enfim, e falando em ficar velho, todo mundo aí meio que já atingiu aí a segunda idade ali, sub-40 ou pós-40, e sei lá, ali nos anos 80 tinha uma TV em casa, provavelmente vai se recordar claramente daqueles programas de calouros, principalmente o show de calouros do Silvio Santos, ou também o Chacrinha, tinha também no Flávio Cavalcante, no Bolinha, e que eram quadros onde as pessoas que julgavam ter algum talento musical se metiam ali a cantar perante aqueles jurados bem bizarros, e obviamente na esmagadora maioria das vezes eram humilhados em rede nacional em receber aquelas notas bem ridículas ali da Aracy de Almeida e tal, né? Por os precursores, né? Por os precursores, exatamente. E também o cara não recebia uma nota baixa da Aracy de Almeida, podia ter os tímpanos perfurados ali pela buzina do velho guerreiro, né? Que o Chacrinha, ele não perdoava, ele vinha na orelha dos caras. Era foda. Eu não me lembro de nenhum desses cantadores aí que tenha surgido, que tenha se transformado num astro de sucesso, tenha surgido desse programa de calouros. Bem, o formato se manteve vivo por muitos anos, né? E obviamente o Raul Gil ainda continuou fazendo e continua, principalmente com aquelas crianças muito chatas. Mas de uns anos pra cá houve uma verdadeira avalanche de outros programas do gênero, agora com o pomposo nome de reality shows musicais, Walter. Que merda. É o formato que em outros países acabou fazendo muito sucesso e obviamente que por aqui também ganharia força, mas os produtores da Academia Brasileira de Tretas, eu, Alexandre Moreira e Walter Rezende, nós somos verdadeiros odiadores dessas pataquadas todas. Uma bosta. E óbvio que não poderíamos deixar passar impunes esses tipos de programas chatíssimos que são extremamente modernos, né? Mas que conseguem ainda ter uma certa audiência. Então preparem os seus baços que nós vamos atacar os talent shows. É o nome que a galera gosta de dar. O Raul Gil tá nativo até hoje, né? Tá. O que vai de evangélico, né? De criança crente lá. Uma amiga minha, Débora Reim, mora no mesmo prédio que o Raul Gil. Patrícia gosta dessa porra. Fica assistindo. Puta, ela tá lá, quando ela tá lá em casa sábado à tarde, ela... Ah, eu quero ver as criancinhas cantando. Que merda, cara. Aí teve um dia... A minha filha começa a cantar, eu já dou logo um tapa na boca pra ninguém se meter a falar... Ah, leva no Raul Gil. Então, aí um dia ela tava assistindo aquela bosta lá. O Raul Gil chegou pro menino e falou assim, você é evangélico? Ele falou, o quê? Você é evangélico? Eu não, eu sou sertanejo. Então, agora, esses programas old school, eu gostava do show de calouros, era ótimo. Eu gostava quando o sujeito ganhava o prêmio máximo, né? Entrava uma galera, né? Entrar todo mundo que... Que tinha participado, tinha, né? Tinha participado. Aí vinha aquela escória, aquele zoológico invadir. Mas a galera, eles vinham apenas pra cumprimentar os jurados, cara. Porque quem ia naquele programa, cara, era só seres humanos caprichados. Traveco, né? Muito traveco. Fazia olha show. Olha o samba, olha o samba. Aí tocar a batida do samba. Ei, a batida. Santa Maria, Santa Maria, Santa Maria. Lembra disso? Era isso mesmo. E o Silvio Santos, ele jogava uma lábia pra cima dos travecos, jogava. Cara. Jogava. Ele... Ele pegava assim, é ele ou ela? Ele sempre perguntava isso. Mamãe, é ele ou ela? Só o Bolinha que superava. Jesus. Porque o Bolinha adorava um traveco. Tinha até quadros, cara. Né? No Bolinha eles tinha e o elas. Quadro eles e elas. Eles é. Eu sei não, Bolinha sei lá, cara. Também não tinha os 11 em campo, né? Então, mas, Alexandre, eu confesso que eu não consigo lembrar nenhum desses cantores aí que participaram dos atuais, né? Esses reality shows atuais que tenham alcançado aí o sucesso. Melhor, no começo, os vencedores desses programas até chegam a ter um certo ibope, afinal de contas, eles tinham que justificar que o cara ganhou, né? E vai colocando na mídia. E a premiação ali tá dizendo, ah, você vai gravar um disco. Exato, então tem que hypar o cara ali, né, tal. Mas um disco ou dois depois, começa tudo a cair ali no ostracismo absoluto, né? Num limbo midiático. Por exemplo, não sei se você se lembra, As Moças do Rouge, lembra? Rouge era do Acererê. Isso, Rasgatanga. Rasgatanga. Então, eu não sei se você sabe aonde ela se meteu, né? Porque ninguém nunca mais ouviu falar dessa mulherada aí. E vendeu do disco pra cacete. SBT. Acho que elas gravaram dois discos. Eu acho que chegou a vender, tipo, milhões e milhões porque, de cópias. 4 milhões de cópias. Foi no começo dos anos 00, numa época que ainda vendia isso, CD. Isso. Você é hoje, amigão. Você vai baixar as músicas dela, vai ver se tem elas peladas na internet pra se masturbar. E acabou o sucesso. Eu acho que elas gravaram dois discos, venderam, segundo aqui, ó, Wikipedia, 4 milhões de cópias. 4 milhões de cópias com aquela música ragatanga, cara. Exatamente. E hoje embate uma lata da porra. Uma das moças, inclusive, tentou a sorte no The Voice, né, da Holanda. Acho que chegou até aí para as finais. Se falou bastante isso foi aí. Mas foi gongada. E a Susan Boyle? O Alexandre... Lembra da Susan Boyle? Aquela cantora? Pois é, o Alexandre tem uma tia que é igualzinha a Susan é Boyle. É a própria, tia Arlete, cara. É a própria Susan Boyle, cara. Impressionante. Eu a conheci no casamento do Alexandre. O pessoal no supermercado pede para ela cantar. Tem uma história da Susan Boyle, eu vou contar daqui a pouco também, cara. No dia do casamento do Alexandre, eu fui lá e tal. Aí eu olhei e falei, meu Deus, Susan Boyle vai cantar. O cara no chamou baile. A Susan Boyle pra cantar. Foi ótimo. Mas o que acontece? E o pior que você falou do pessoal vender aí, do Rouge vender 4 milhões de discos, e essa grana, muito pouco fica na mão das meninas, né? Pois é, porque tá no contrato ali, né? Lógico, ficou na mão do Rick Bonadio e do Silvio Santos, porque elas surgiram, acho que num dos primeiros desses reality shows musicais ali, que era o Popstar. Bem possível que isso tenha acontecido. Elas venceram o Popstar, lá no longínquo ano de 2002, e aí o que acontece? O Rick Bonadio, aquele cara que inventou os Mamonas Assassinas... Ele inventou um monte de boy band, né, cara? Inventou depois, logo depois eles fizeram, ele e o Silvio Santos, porque o que acontece, esse programa Popstar durou 2 anos, 2002 e 2003. Em 2003 eles fizeram a versão masculina do Rouge, foi aquele Bros. Eu sou funcionário de um cara que era de uma boy band nos anos 80, era do Rick Bonadio? Não, né? Era da Promoarte do Gugu Liberato. Esse formato aí de reality show, eles pegavam um monte de gente, né? Ah, vocês são bons, vai eliminando. Opa, juntou meia dúzia de bonitinho aqui e vai e faz o seguinte. Ah, vocês agora vão formar uma banda. E aí formou-se esse Bros aí, que é essa mesma versão do Rouge, foi a mesma coisa. Esse programa só durou 2 anos no SBT. E também foi essa banda Bros foi extinta também logo depois, assim. Eram uns caras com cabelo ridículo, cabelo de manga chupada, manja, essas coisas. Cara, eu não consigo me lembrar. Que sorte que a música sua, aqui. Esses eu não tenho nem ideia de nenhuma música que eles possam ter cantado. Agora, outro dia eu parei no semáforo e daí tem aqueles malucos fazendo malabares. Mas eu tenho certeza que era um cara do Bros que tava ali na minha frente, cara. O cara do Bros tá vendendo Mentex no semáforo? Não, fazendo malabarismo mesmo ali com tochas, manja? Puta, tem um bode. Ó, você que tá precisando de uma grana, não vá cuspir fogo dos casos das pessoas. Ou melhor, você pode levantar uma grana assim, mas as ameacem. Você chega com a tocha, isso, com a boca cheia de querosene, melhor. Ameaçando cuspir. A charca do cara. Aí alguém fala, Dracarys, aí você... joga fogo no cara se ele não te der uma grana. Vamos rememorar aqui, Alexandre, os programas, né, desse formato de talent shows e veremos se algum vencedor de fato está hoje aí nas paradas de sucesso. Só né? Porque não tem? Porque as pessoas vão citar aí o tal de Thiaguinho, né? Que é um cara que hoje canta sucessos populares. E ele não venceu. Acho que foi, participou de um Fama, me parece. E ficou de fora. Não, ele saiu nas semifinais. Ou seja, ele não é vencedor. O único cara que talvez tenha sobrevivido desses talent shows não é o vencedor. Eu, Alexandre, a gente conhece um cara que ganhou um reality show. A namorada dele ouve sempre esse podcast, então eu não vou falar o nome dele. O cara ganhou o... Puta! E ele, hoje em dia, ele se apresenta sentado em sacos de lixo pelas ruas. A última vez que eu vi ele com um violão na mão, é sério, isso aí não foi ninguém que me contou. Ele ganhou um reality show. Era um talent show, era um show de calouros de banda. Isso aí nós estamos falando do quê? Anos 90, né, Val? Eu já ganhei um talent show. É mesmo? Eu. Me diga qual. Lembra do Fico? Do Colégio Objetivo, eu sei que era alguma coisa assim. Exatamente, teve uma versão do Fico, só que não era do colégio, era do cursinho. Mas era o que? Fazendo o quê? Não, você fazia o quê? Você montava uma banda, pelo menos uma pessoa tinha que estudar lá. Aí você pegava, montava ali uma banda e você gravava numa fita cassete duas músicas. Certo. Né? E mandava pra lá. Tá. Aí eles te classificavam ou não. Assim, uma música tinha que ser própria, outra música cover. Um cover, é. Certo? Eu, Carioca, Marcelo Cello. Sim. E Rufas. Rufas na batera. Rufas na batera, eu no contrabaixo, Marcelo na guitarra, Carioca na outra guitarra. Montamos uma banda só pra participar disso, porque ia ser lá no Palace. Tá. 3 mil pessoas. Que loucura. O negócio era foda. É. Você não gostou dessa história, não? Não, não. Eu lembro da montagem da banda, mas eu não me lembro que vocês alçaram o sucesso. Fizemos uma música e o cover de quem que era? Da Gretchen. Foi um sucesso total. Conga La Conga, em ritmo de punk rock. Que loucura, cara. Cara, foi foda. Quando ouviram aquilo, nossa. Imagina. Eu quero vocês. Se fosse hoje naquele da Globo, lá, levantando ali a cortina e a galera aplaudindo, Dinho Ouro Preto. E cara, vocês são sensacionais, cara. Não tem aquele parada que bate assim e vira a cadeira? Isso. O Carlinhos Brown virou a cadeira pra você, Paulo. Ah, e virou. Cara, eles não fomos classificar na hora, nem passando pelas eliminatórias. Não, é isso daí mesmo. É isso. Vem, cara, pra cá. Aí chegou no dia, todo mundo tocou, deu 6 bandas, e quem fechou a noite foi o Paralamas do Sucesso. Que loucura, cara. Eu já participei. Olha só, que história excelente. Eu achava que você sabia disso. Não sabia, claro que eu não sabia. Então, mas além desse programa Popstar que a gente falou, né, que rendeu aí o Ruge e o Bros, depois veio aquele Fama da Rede Globo, que eu não consigo lembrar de ninguém que tenha vencido. E esse Fama era apresentado pelo Tony Garrido, que toda vez que eu vi o Tony Garrido na televisão, eu tinha vontade de fazer igual o Elvis fez com a TV. Lembra uma vez? Estavam falando mal dele. Ele catou a arma e deu um pipoco na TV. Ô, rapaz, que eu não gosto é esse cidadão. Mas, enfim, aí teve esse Fama da Rede Globo que acabou ali. E nesse Fama era engraçado porque o cara não ia ser só um cantor. Ele tinha que fazer tudo, né? Cantar, sapatear, então ele tinha aula de dança, tinha aula de sapateado, tinha fonoaudiologia, tinha aula de escovação de dente, tinha aula de cacete A4, cara. Caralho. E a intenção era transformar o vencedor ali num novo Michael Jackson. Esse programa teve mais algumas edições, mas se você falar que você não ganhou o Fico, ganhou o Fama, eu ia acreditar também, porque ninguém sabe que fim levou, assim como ninguém sabe que fim levou os vencedores do Fico, ninguém sabe que fim levou os vencedores do Fama. Então se você falasse pra mim, mas eu ganhei o Fama, você não lembra, Tony Garrido? Ninguém, nem do Fico, nem do Fama, chega a lugar nenhum. E teve outros, né, Alexandre? Teve o Ídolos. Ídolos, que é chupinhado do American Idol. Exato. Puta, um amigo meu, hoje ele tá morando na Espanha, ele é ouvinte desse podcast. Ele era apaixonado pelo American Idol. e era, não era gay. E veja... Que tem toda uma comoção, né, ali, os jurados são tão patifes, porque obviamente que eles já ouviram, já sabem tudo que vai acontecer ali, né, eles estão preparados, e aí vem lá um cara cantar, e eles sabem que aquele cara que vai cantar é bom, né, sim, e aí vira aquela comoção, gente chorando, é o que aconteceu com a própria Susan Boyle, como você falou, e foi isso. Hoje em dia ela canta em casamentos. Não canta em casamentos, eu vou falar o que ela faz. Curioso é que o Silvio Santos comprou esse lixo aí do Ídolos, né, e depois viu que não ia dar em porra nenhuma, né? E o Edir Macedo foi lá e comprou também. É maluco mesmo, esse programa passou na SBT. Caralho, e se um tentou e não deu certo. Rodrigo Faro apresentava. Tá, que pariu. Na mão do bispo, né, não gerou um cantor de churrascaria sequer. Realmente não. Ninguém, cara, não existe. Pode fuçar o Google de cabo a rabo, não existe um cantor de reality show que tenha alçado sucesso. Vocês vão falar dessa galerinha subcelebridade aí que, tipo, virou uma dupla sertaneja, de bosta, cara. Como se alguma não fosse. Então, mas é dupla que não toca em festa do peão, manja? Sim. Então não rola. No Barretão? Não rola. Cara, eu vejo esses carros com adesivo do Barretão, amigão. Eu queria ter um carro forte pra bater nele. Eu queria poder pegar minha metralhadora cheia de mágoa. Mas enfim, tô falando aqui, a irmã do Alexandre adora uma festa do peão, uma festa country, uma... Eu tenho uma irmã que gosta dessas boas. Eu conheço uma mulher que ficou grávida no brete. Mas do boi? Sei lá, cara. Agora, o que me admira é que você sabe que esses formatos fazem sucesso é quando a Globo compra, né? Aquele Fama que não alçou ninguém à fama. O The Voice, né? The Voice, exatamente. Superstar, não é? Que é o... Superstar é esse agora que bombou aí há duas semanas atrás. Puta que pariu, banda malta. Eu não sabia o que era, eu nunca tinha assistido, eu só via as pessoas comentando no Facebook. Então, você ficou me escrotizando no Facebook, falando pra todo mundo que eu que tinha indicado essa banda, que eu tinha falado que a banda era foda. Eu nunca ouvi o tangeiro de uma guitarra dessa banda. É um lixo dessa banda, cara. O que era essa banda malta? É tipo uma banda americana escrota pra tocar em rádio, aquele tal de Creed. É o cara com aquele mesmo timbre de voz. Um hardcore. Com letra de música sertaneja. Chato. Manja letra de música sertaneja. Amor, eu te amo. Coração, eu você é minha paixão. Eu me amarrei. Eu preferia que fosse essa. E uma porcaria. As pessoas ficam elogiando aquilo no Facebook. Foi motivo pra eu fazer faxina no meu Facebook. Quando eu vi lá, eu tô torcendo pro mapa. Tava excluído do meu Facebook, cara. Porque é impressionante essas pessoas que ficam torcendo aí e eles ficam vibrando. E você pode ver, foi uma euforia, cara. Impressionante. E eu comecei a dar uma escrotizada nesse lance mesmo, e daí fui até muito criticado. Mas ninguém compra um MP3. Não precisa ficar comprando MP3. Você vai no show que você dá um dinheiro pro cara, tá? Exatamente. Você pode comer Susan alguém Boy também no show. Exato. Você fica aí dentro da sua casa, batendo pro seu bosta. Sai daí, caralho. Vai ver mulher. É a única chance de você ter contato com a genitália diferente da sua, seu pilantra. Então, mas eu tava falando naquela hora, né? As pessoas falam, mas tem fulano de tal que ganhou o Robson Anjo. Fez sucesso com o Robson Anjo. Ganhou um Raul Gil, cara. Um cara que tinha um cabelo de miojo. E ele cantava música gospel, e aí vendeu 2 milhões de discos também. Então, mas fez sucesso aonde? Que fim levou o Robson Anjo? Ele canta na Igreja Universal da esquina cara. Da pimenta do reino de Deus. Cara, não tem jeito, ninguém chega a lugar nenhum. Aí você falou da Susan Boyle, sabe o que a Susan Boyle fez no começo desse ano? Simplesmente ela se inscreveu pra trabalhar de caixa de um supermercado. Não passou no teste psicotécnico. E a gente já sabia que não ia, que a tua tia ia pra frente e ela não. A Charlotte tá lá fazendo seu tricô, as suas luvinhas ridículas. Todo anel traz uma pra minha filha que nunca usa. Mas enfim, nossa, cara, terrível. Ela faz a mão esquerda, a direita ou ela... Não, é tudo a mesma coisa, né? Tudo a mesma coisa. Só dá uma virada, né? Eu vou citar aqui alguns nomes de vencedores de programas. Vai lá. Vanessa Jackson, Marcos Vinícius. Vanessa da família do Michael? É, claro que não, né? Marcos Vinícius, Thiago Silva, isso não é nome de zagueiro de seleção? Não, se for, deu água. Fábio Souza, esses aí todos ganharam fama. Nem nome de cantor essa galera tem, né, cara? Aí no Ídolos teve o Leandro Lopes. Esse Leandro Lopes, quando surgiu, todo mundo falou, é a nova Cássia Eller, é a Cássia Eller com pênis. Ninguém nunca ouviu falar. A Cassiela também não tinha um. Quase, né, cara? Saulo Houston, Taeme Mariotto, Rafael Barreto. Eu não quero mais falar. Isso parece lista de aprovado do Enem, cara. Eu não vou mais continuar falando. Eu desafio qualquer um fã desses aí de talent show a mandar uma foto com o CD desses caras. Porque todos gravaram CD, né? Todos? Todos ganharam seus respectivos... E hoje em dia qualquer um grava CD. Eu e você, se a gente quiser, a gente grava um CD. E você que tocou Conga La Conga? Eu... Conga La Conga em ritmo de punk então, rock. Então. Eu que já tive nos píncaros da fama. Tô aqui do lado do bosta do Alexandre. Você abriu um show pro Paralamas do Sucesso. Abri, caralho! Com o Herbert Viana ainda em pé, em cara. Em pé, não, gente. Isso tá no meu currículo. Ninguém tira. Ô, Alexandre, e os jurados, cara? Porque eu sou da época old school, né, de jurados televisivos. Pedro de Lara, a Flor, o Sérgio Malandro, Sim. O Homem do Sapato Branco. Mas a fórmula, você já sacou que a fórmula até hoje é a mesma? Tem sempre o bonzinho, né? Tem aquele bonzinho. Tipo a Flor, igual a Flor, isso, assim. Isso, exatamente, que passava todo mundo e tal. E daí tem o vilão, né? Que era a Cida de Almeida. Era a Cida de Almeida. Eu vou dar 30 conto desse Matusquela aí. Finge, né, que é se espantar quando aparece um cantor bom, né? É. A mesma receita aí, né? É a merda com o chantilly em cima. Ô, Alexandre, um ouvinte mandou um e-mail, depois da gente pedir lá no Facebook. É o Vandécio Pipoca. Não, Vandécio Nogueira. Tem nome de vencedor de show. Que são nomes comuns, cara. Vandécio Nogueira! Eu vou mandar 10 palmas, Vandécio. Vou virar a cadeira pro Vandécio. Abre aspas pro e-mail. A gente fica escrotizando quem manda e-mail pra gente. É. Cada vez tem menos e-mail. É, as pessoas... Abre aspas pro e-mail do Matusquela. Pedi para uma amiga minha mandar e-mail para vocês relatando a experiência dela com reality shows de música. Mas ela disse que não quer mais falar sobre isso. Mas me autorizou a mandar uma história, desde que eu não falasse o nome dela. Mas ela é uma excelente cantora, tem CD gravado, CD independente e já ganhou dinheiro cantando na noite. Ela foi selecionada para um grande reality desses e foi até as semifinais. Porém, ela foi excluída do jogo, pois ela não aceitou a proposta de um dos jurados, que era... ter uma torre da noite de amor com... Ih, caralho, com ele! Que reality show que é esse? Que tem teste de sofá? Ô, Vandessa, você não tá inventando, não, cara? Ela diz que outras garotas também relataram a mesma história e jura que a vencedora deu para o cara. Será que deu pro Carlinhos Brown? Não pode ser, ninguém... Ninguém daria pro Carlinhos Brown. Não, cara, não. Realmente... Seria demais, cara. Eu fico imaginando. Não, o da Globo com certeza não é, cara. Não, ninguém. Nem pro Dinho, que é aquela banca de moleque de 60 anos que ele tem. Globo e SBT estão fora. A síndrome desses. De Peter Pan do Dinho. Não, nem uma garota quer dar pro Dinho. E do SBT tinha aquele. O Miranda, né? Miranda ali fez. Miranda é o cara que eu fórum. Gosto, que eu conheci ele fora do. Eu cheguei a conversar com o Miranda, conheci ele fora dos estúdios. Ele não faria isso, né? Ele não faria. Ele é um cara isso. Gente boa, até almocei com ele. Olha só. Ele não seria o Miranda, então, esse papador de cantoras. Mas imagina, cara, se nos programas antigos de calouros rolasse isso também. A pessoa, o Pedro de Lara, chegando uma moça, fala assim, eu... Ô, Chifronese, dar... né? Chifronese. Ah, eu vou te dar 30 paus se você Deixa eu dar uma palpada aqui. Yeah, yeah! Sérgio Malandro. Yeah, yeah! É, Elco Maravilha. Imagina, Elco Maravilha. Ah, essa banda que toca conga lá, conga aí. Eu vou dar 30 mangos. Vocês, rapazinho de óculos aí, me dá uns beijos. Eu queria. Eu tava vendo ela falando na TV, parece que ela fez, uma castração química. Eu não sei que diabo que ela fez. Que ela falou que não trepa mais. Ah, que beleza. Deu ponto na perseguida. Não sei se cicatrizou. Eu acho que ela deixou de fazer reposição hormonal. Saca, virou uma sexuada. Outro e-mail que recebemos foi da Alexandra Matos. Ela mandou o seguinte relato, abre aspas. Meu irmão tocava bateria em uma banda até uns meses atrás. Aí o vocalista quis escrever a banda nesse programa Superstars da Globo. Só que meu irmão, o baixista e o guitarrista não toparam a ideia, achavam que era muita apagação de pau. Aí o vocalista nunca mais tocou no assunto. E não é que logo no primeiro dia desse programa anunciam a banda do meu irmão? A princípio ele achou que era uma com um nome igual, mas não. Era o vocalista junto com outros caras. Nenhum dos integrantes originais, além do filho da puta do vocalista, estava lá. Pior, a banda nem se classificou e foi esculhambada na internet. O vocalista está sumido com medo de levar uma surra do meu irmão e dos outros caras. Que beleza, hein? De novo meteu pau nos superstars aí e nas bandas que estavam... Porque eu assisti o último dia. Minha esposa tava lá na sala, vamos ver essa bosta, eu falei, vamos ver. É, cada um tem um Raul Gil que merece. Exato. E aí eu assisti, e muito ruim, as bandas todas muito ruins e tal. Alguns dias depois eu li na internet que as bandas finalistas, as três bandas que foram pra final, na verdade não eram bandas de verdade, eram meio que boy bands também, que se formaram apenas pra esse reality show. É, olha só, não é tipo assim, a banda... Como que era o nome da sua banda? A minha banda era uma boy band. Como era o nome? Não tinha nome. A gente inventou um nome porque só teve essa apresentação. Só teve isso. Era uma boy band. Ah, vocês também fizeram esse mesmo formato. Exatamente. Escroto só pra ganhar festival. Claro. E alguém esses caras fizeram, cara. Olha mas só. Eu não vejo mal nisso porque Sex Pistols fez desse jeito. Malcolm McLaren fez muito bem com Sex Pistols. Então, né, o Rufus foi o Malcolm McLaren. Nossa banda, cara. Esqueci o nome da banda, cara. Olha que loucura. Então, e aí eu dei uma... E a gente gravou uma demo, porque eles ouviram a fita cassete, mas queria saber se os caras que iam tocar lá no dia eram os mesmos que gravaram, né, com o Evadinho no meio da sala. Aí levaram a gente pro estúdio pra gente realmente gravar. E sabe quem gravou? A gente? Quem produziu? Finado Van der Tafo. O Vander Tafo, cara. Vander Tafo. Então a parada era profissional. Profissa, lá no Centro de Música e Tecnologia. Zonose. Deveria ser. Vamos lá, tá? O Vander Tafo gravou a gente. Veja você. Cara, foi foda, cara. Foi lá no Palace. Eu tô impressionado. É Palace, né? Lá na que virou Universal, lá Moema? Na Rua Cléria, lá. Isso. Perto não, Olímpia, pô. Olímpia, cara. Olímpia. Foi lá no Olímpia. Foi lá no Olímpia, cara. Veja você, eu tenho aqui um vencedor de talent shows na minha frente. Eu sou quase que um Forrest Gump, eu já passei por tudo. Ouvintes do nosso podcast, o Academia Brasileira de Tretas, deu uma curtida na nossa fanpage lá no Facebook. Aí vocês vão se ligar o que vai acontecer nos próximos episódios, porque a gente sempre posta lá. Vocês vão ter a oportunidade de mandar suas histórias, assim como... Qual é o nome do Van Dersio fez, né? O vencedor de reality show. Exatamente. A Alexandra Matos também, o irmão dela aí. É. Mas o pessoal devia ter colocado o nome. O Van Dersio devia ter colocado o nome da prima. A Alexandra não colocou logo, o nome da banda, foda-se, do irmão. É, a gente fala aqui. A gente só não cagueta os amigos aqui. Nem a gente. É. Quanta história eu já contei aqui falando que aconteceu com uma outra pessoa. Na verdade, não foi comigo. Eu sempre saco que é com você que você... A sua sobrancelha esquerda, tá ela levantada. Ela começa a pular. Então, o nosso e-mail, academiadetretas@gmail.com, tá lá. Mande suas sugestões, né, de próximos episódios. Esse podcast é atualizado toda sexta-feira. Às vezes, semana passada falhou, né? Semana passada foi no sábado. Nós, aqui do Academia Brasileira de Tretas, temos um momento Rick Bonadil. É verdade. Onde promovemos bandas. Ah, então, se você tem uma banda aqui, fazendo barulho. Deixa eu virar a cadeira. Na sua garagem. O Alexandre tá com a cadeira virada. Se você tem uma banda na sua garagem, mande e-mail pra gente, porque pode rolar nos BGs. Ninguém mais tem banda na garagem, viu, Walter? Não tem. Não tem nem garagem, tem mais, né? Você vai comprar um apartamento sem vaga. Todo mundo tem estúdio hoje, grava num estúdiozinho e tal. Assim como fez a banda Transmissor. Você ouviu de BG nessa edição? Dê uma sacada aí, os caras têm Facebook. O nome do disco é Sociedade do Crivo Mudo. Mas não vale se enganar, nem o nosso coração. Sabe que eu conheci um fulano que ele foi pra final do Bros. Eu acho que o Bros tinha 5 integrantes e foi eliminando, tinha 50 rapazes, caiu pra 40, 30 e tal. Ficaram 8. Ele tava dentre os 8 já ali, com as aulas de dança, com as aulas de sapateado, com araqueto, a aula de escovar o dente, essas coisas todas. E ele chegou naquele momento, num certo momento ali, nos finalmente, ele não podia mais ter contato com ninguém. Né? Por quê? E ele trabalhava com a minha esposa na época. Tava com sarna. A organização não deixou ele ter contato. Exatamente. Teve que se demitir. O cara teve que sair do trampo. Ele tinha um bom timbre de voz, não sei. Enfim, ele acabou sendo cepado. Mas sabe por que ele foi cepado? Ele namorava com uma velha, cara. Ué, mas qual o problema? E segundo ali a galera, a assessoria e tal, falou, olha, cara, você é até melhor que um dos rapazes aí. Mas tal, a mulher do teu concorrente é muito melhor do que não pode ter namorada. E se você quiser assinar contrato aqui sei lá o nome da produtora do Rico Bonadio, você tem que largar da namorada. E o cara não largou da véia e ficou... E aí, mas cara, qual é a diferença de idade, Alexandre Moreira? Fala assim, tipo, o cara era um Justin Bieber que tava pegando a Greta Garbo quase no caixão. Mais ou menos por aí, viu? Né? Uhum. Foi difícil de imaginar que ele namorava com aquela moça. Mas enfim, aí passou um tempo, né, o cara... Eu tinha visto ele na TV, inclusive, mesmo assim, a minha esposa tinha falado, eu dei uma sacada. Todo mundo achando que era a avó que tava assistindo. E o cara foi eliminado, segundo ele, por conta dessa história aí de que, segundo o contrato, eles não podiam ter namoradas, né? E ele preferiu o amor. Mas não era isso que eu queria falar. Aí o cara depois começou a cantar em barzinhos. Pois e cara, eu ficava, não quero ir, não vou. E ele sempre, vamos aí pra você ver e tal. Cara, eu vou dar uma dica, você que canta em bares. Se você falar mais de 3 vezes pra uma pessoa ir num show seu... E essa pessoa não ir, declinar, amigão, cara, ela te odeia. Não insista mais, caceta. E não tem nada pior do que... Já deve ter acontecido muitas vezes. Aí o cara mandava o CDzinho dele. Ah, dá uma ouvida aí, fala o que você acha. E eu ouvia aquele lixo, aqueles cover malemar de banquinho e violão. Enfim, um dia eu tive que ir. Fui lá no barzinho do cara e ele cantando. E quem aparece do lado, breaca? A véia. A véia. Ei, que beleza. A véia começou a dar uma labiada pra cima de mim. E a minha querida namorada, querendo romper o namoro ali comigo, achando que eu que tava dando bola pra aquela véia. Mas pra concluir... Comeu a véia? Não, mas por que o desgraçado não largou da véia? Ele tinha pelo menos ganho uma graninha, né, cara? Não ia ser corno. Dele, exatamente. Que cara. Filha da puta. Lixo. Alexandre, deixa eu contar uma história. Conte. Aqui. Antes de eu ter uma boy band, éramos adolescentes e tal, tínhamos uma banda de garagem. Hoje em dia, pra você gravar um CD de demonstração, CD demo, é fácil, né? Os estúdios são muito mais baratos, possível você mesmo gravar na sua casa, porque os equipamentos são muito, muito acessíveis, é só ter alguém com um bom conhecimento que consiga operar, que você consegue fazer na boa, com uma qualidade legal, é só saber fazer que fica bacana. Mas naquela época não, a gente tinha que pagar estúdios, né? Pagar para gravar num estúdio lá na Lapa, cheirando mofo. E pagava caro, a qualidade nem ficava boa, enfim, a gente tinha que fazer. E naquela época a gente tinha uma banda, The Holy Beat. The Holy Beat. A puta sagrada. É. E a gente queria gravar uma demo, enlouquecidos, só que não tinha dinheiro, né? Como é que adolescentes com subempregos, estudando à noite, ia ter dinheiro, né? Não tinha dinheiro pra comprar cerveja, a gente tomava pinga com groselha. né? Aí a gente queria. Um certo dia... Ah, tocaram no rádio, hein, vó? Não, depois a banda no underground paulistano... Saiu na Bis, tocou no rádio. A capa do Caderno 2... Capa do Caderno 2 do Estadão. A banda fez um sucesso relativo. Então, mas aí, uma vez, o vocalista tinha uma namorada. Aí uma vez eu tava assistindo o quê? Silvio Santos. Aí o Silvio Santos falou uma frase, eu não me lembro o que era. Ele fez tipo um quiz ao vivo ali no programa dele. Tá. Quem ligar pra cá e falar quantas letras tem, eu não sei. O que eu faço com o bambu? Alguma coisa assim. É, exatamente. Vai ganhar, não sei, um dinheiro que hoje, sei lá, 10, 20 mil reais, eu não me lembro. Aí eu tava lá, de repente, aí, alô, quem tá falando? Aí fala a namorada do vocalista. Quem ela é você? Ela ligou. Ela ligou. E acertou. Aí eu falei, puta que pariu, que foda, não sei o que lá. A mina lá ganhou, né? Namorada do vocalista. Ganhou uma grana. Ganhou uma grana. Aí acabou o Silvio Santos, já dormiu, o telefone tocou. Quem era o vocalista? Falou assim, descolamos dinheiro pra gravar a demo. Que ótimo, cara. Mas enfim, minha carreira musical não durou nada. Tudo que eu fiz foi mal feito. Estamos aí agora.